O anjo do Senhor subiu de Gilgal a nossa dor, lembrando o que prometeu: nunca falhará seu amor. Do Egito nos fez subir e a terra nos confiou, mas em nossos corações a voz do Senhor ignorou. A nossa dor, choramos, buscamos em ti nosso abrigo, restaurando a aliança, teu povo querido. Josué nos guiou com fé, e os anciãos nos ensinaram a amar. Mais uma nova geração se esqueceu do teu olhar. Servirão a deuses vãos e a ira se acendeu. Restaurando a aliança, teu povo.